I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João Pedro, um apresentador, e eu estou gravando esse podcast com uma camisa do Esquadrão Suicida, me julguem. Filha da puta! Vixe, cara, não faz isso não. Foi presente. Ô, louco. Tô chocada. Esquadrão Suicida é complicado, hein? Olha, se fosse Batman vs Superman, a gente até tolera, mas... É, até vai. Ah, Batman vs Superman é bom, pô. Não, é bom, é bom. Esquadrão Suicida que não. Não, Esquadrão Suicida é ruim mesmo. Mas é confortável a camisa, né? É aquela camiseta pra você dormir? Exato. Aí você tem pesadelo. É, eu sou Gabriel Stuck. E de frente dele eu tô gravando sem roupa, hein? Aqui tá liberado, né? Está o natural. Tudo, vamos dizer assim, tudo sacudindo. Não, não. Tudo não. Depende, né? Depende do que você tá pensando. Tudo bom. Ai, aqui é a Fabiana Murray. Eu adorei a pauta, me inseri dentro dela. E eu vou te dizer uma coisa: esse prêmio caiu meus butiá do bolso. Butiá, caramba. Até hoje eu queria saber o que é um butiá, mas eu sempre butiá falo é uma essa palavra. Frutinha. Butiá é uma frutinha. Aí o pessoal fica andando lá pela floresta, né? Não sei como é que é lá no Rio Grande do Sul. Se é cerradinho, assim, se é uma coisa mais... Não sei como é que é a mata lá. E eu tinha uma amiga que morava, assim, nessa parte de sítio. E ela falou que as pessoas colocam o butiá no bolso pra ir comendo. Bota chimarrão então... no bolso também. Chimarrão, é. Aí, por isso que quando fala que a pessoa tá surpresa, é que os butiá caem do bolso. Ah, perfeito. E hoje nós falaremos sobre o Emmys 2017, que aconteceu algumas semanas atrás. Estou chocado com esse prêmio, estou nervoso. Também tô. Errei tudo também. Todas as séries que eu gosto não ganharam. Parabéns pra mim. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Não, eu bolão lá no banco de séries, falhei miseravelmente. Ah, esse eu, ano... Eu posso dizer que eu acertei, viu? As duas séries que eu queria que ganhava, ganhou. Eu tirei um pratinha só. Não foi nada, viu? É, eu queria que ganhasse a melhor série dramática, Better Call Saul, mesmo sabendo que não é a melhor. Fanboy é uma desgraça. Cara, não ia rolar. Eu, por um lado, eu queria que Better Call Saul ganhasse, mas eu sei que ela, tipo, por mais que ela seja boa, as outras ainda veio mais forte, cara. Ia ser difícil ela ganhar mesmo. É, ali ela entrou e saiu pelada, né? Não ganhou nada, não ganhou nem um beijo na bochecha. Não, eu que pensei que This Is Us ia passar o prato, ia pegar tudo, me veio duas séries de canal fechado e lascou tudo. É, então, eu fui burro o suficiente porque eu não pesquisei sobre Handmaid's Tale antes. Eu não sei nem pronunciar essa desgraça pra você ver o nível. Mas é quando eu pesquisei. Handmaid. Isso. É, então, quando eu pesquisei, eu vi que agora no contexto, assim, dos Estados Unidos, a gente sabe até pelo Oscar que a votação não é sobre o melhor roteiro, a melhor série, sim, tem muitas outras questões envolvidas. Pro bem ou pro mal, né, eles fazem sempre isso. Sim, cara. Eu acho que foi uma escolha boa, acho que precisava ser essa série mesmo, até pelos temas que elas tratam, né. Acho que tá muito importante no mundo aí falar sobre a que a série abordou um pouco. Um pouco não, né? Tudo na série o que ela abordou. Sim. Então, eu não vi a série, então eu não posso opinar sobre. Mas assim. Tá igual, tá igual a Glória Pires aqui. É, eu não posso opinar. Não, mas uma coisa que eu posso dizer não é a minha área, porque eu não gosto de séries que mexam com hipóteses, entendeu? O mundo Exato. Distópico e que não sei o que, entendeu? Não é a minha praia. Eu falei assim, eu quero sentar, ver uma série pra me divertir. E eu não vou me divertir, eu vou ficar agoniada. Então, Eu não sou muito chegada, mas o que todo mundo me fala, dizem que ela é maravilhosa. Então, eu também pensava que nem você. Eu queria sentar pra ver uma série e me divertir. Pegar, sentar e ver aquilo lá, acabou, beleza, vamos pra próxima. Mas aí eu comecei a procurar um pouco de série assim. Eu não me arrependo, eu acho que completou uma parte de mim sentar e ficar agoniado ali, ficar preso naquilo lá. Tipo, ver uma coisa estranha e eu acabei gostando, entendeu? Sim. É, eu não gosto quando a série ela é somente uma propaganda política, assim. Eu não gosto disso, mesmo que seja muito boa, mas eu faço aqui as palavras da autora do livro, pra quem não sabe, é uma adaptação de um livro, faço das palavras dela as minhas, abrir aspas aqui e vou ler. Primeiro, o livro é feminista. Se você quer dizer um panfleto ideológico no qual todas as mulheres são anjos e ou tão vitimizadas que são incapazes de escolhas morais, não. Se você quer dizer um livro no que as mulheres são seres humanos, com todas as variações de caráter e comportamentos que isso implica, e também são interessantes e importantes, e que acontece com elas é crucial para o tema, estrutura e trama do livro, então, nesse sentido, muitos livros são feministas. Se o sentido da série for o primeiro, eu odeio, cara. Eu não gosto nem um pouco, sabe? Mas o segundo sentido eu acho muito legal mesmo. Não, cara, eu posso te dizer que é o segundo sentido mesmo, cara. É o que ela falou, que, tipo, não é só aquele negócio político, religioso, trata o humano como é humano mesmo, cara. No caso, não só humano, mas as mulheres. Não, assim, o que eu li, eu não sei se pode falar por causa de spoiler, eu não sei. Pode falar? Ah, fala aí. Ah, fala. Então, não, se trata, vamos dizer assim, de escravidão, entendeu? É uma história que um futuro distópico, os Estados Unidos caem e vira um outro lugar. E é um lugar completamente teologista, entendeu? Em que a mulher ela é classificada em três formas. É, a mulher, vamos dizer assim, de classe alta, infértil. A mulher de classe baixa infértil, que ela vai ser cozinheira, que ela vai ser serviçal. E a mulher fértil, ela vai ser a parideira da família. Entendeu? Eles fazem um ritual, eles forçam a mulher a ter relações sexuais com o homem da casa. E ela engravidando, o filho é arrancado dela e criado por outra mulher. Sim, é exatamente isso. Mas não tão entendeu? Simples como você leu, entendeu? Não, assim, foi assim, que é o que eu li, entendeu? Então, é uma coisa que eu falo teórica. Pra você. É uma suposição da... Não. Então, eu não trato como uma suposição. É um futuro distópico. Pode acontecer, pode não acontecer. Ela trabalha com hipóteses e tal. Mas acho que nessa parte ela trabalha bem, entendeu? Ela procura bem. Ela não explora tanto, ela usa muito... Por exemplo, ela explora bastante o mundo atual, mesmo sendo adaptação de um livro dos anos 80, se eu não me engano. A série ainda consegue utilizar os tempos de hoje para fazer uma crítica à sociedade. Entendeu? Não é simplesmente você pegar, tratar as mulheres de uma forma diferente, mas sim a sociedade. Entendeu? É como você leu aí, o mundo, entre aspas, acabou, os Estados Unidos, entre aspas, caiu, e agora é tudo feito por um grupo. Por exemplo, os homens têm ali têm os seus motivos ali. As mulheres férteis, ela é responsável por criar, para ter os filhos, para ir para cama com o cara e ter os filhos da família. E tem a esposa desse cara, que vai cuidar do filho quando ele nascer, que vai fazer outros trabalhos domésticos. Só que não é simplesmente isso, tipo, o mundo acabou, agora vai ser assim. Não é só isso, tipo, eles levam um lado da Bíblia, um lado da religião, pra se tornar o que é hoje, entendeu? Tipo, tem muito religião no meio. Tipo, talvez um entendimento errado, ou um entendimento diferente, ou simplesmente eles acreditam que seja aquilo e vai ser aquilo. O que acontece muitas vezes na sociedade islâmica hoje em dia, né? Sim, sim. Acho que não só, também na cristã, né? Eu acho que tudo que é exagero, fanatismo, ele descamba por um lado errado. Sim. É, o cara da opinião radical é sempre chato, né? Uhum. Agora, mudando de assunto, vocês viram Big Little Lies? Eu tô com vontade de assistir, eu botei na listinha. Porque eu não tenho a listinha, eu tenho uma cratera, né? É, exato. Essa eu não vi. Cara, tem um ator que eu gosto, que é o Alexander, o norueguês, que eu não vou falar o sobrenome. É, Skarsgård, uma coisa assim. É, eu acho ele muito massa, ele parece o Ryan Gosling 2.0, assim. Mas não sei, me parece ser muito humorzinho, negro, assim, não sei, cara. Realmente não sei. É, essa eu não fui muito atrás, não, cara. Essa daí não... Assim, não é não me interessar, sabe? É que tem um monte de série pra ver aí, cara. Um monte de série ruim que às vezes acompanha semanal, que essas séries acabam passando um pouco, né? Cara, tu acompanha Flash? Acompanho, cara. Meu Deus, que desgraça. Eu também acompanho essa droga, mas é uma droga que... Eu sei que é infantil, eu sei que é ruim, mas é um episódio por semana, né? Exatamente, cara. É o que eu falo. Eu sei que é ruim... Eu sei que é difícil ser bom, só que é um episódio por semana. Se eu tivesse atrasado, tipo, assistir 23 episódios de uma vez, eu não assistiria. Mas como eu já comecei e vou um por semana, cara, eu vou assistindo, tá ligado? Acho que não atrapalha tanto. Claro que eu podia usar esse tempo pra fazer um monte de outra coisa boa, mas acaba ficando nessa, né? Exato. Vocês entendem de audiência americana? Muito pouco. Eu entendo um pouco, assim, não vou falar pra você que o cara entende, não, eu entendo um pouco, sim. Então, a audiência americana vai de 1 a 10, tá? Não tem esse negócio de que nem do Brasil, que é por cento, de 1 a 100. É de 1 a 10. E This Is Us voltou agora, foi ontem, segunda temporada, fez 4 pontos. Ou seja, 40% das televisões nos Estados Unidos estavam ligadas na série. Agora... Isso é muito? É muito. Geralmente é 1,5. A média. Nossa. Eles fizeram 4. Por isso que eu fiquei, assim, surpresa, entendeu? Porque ela é do canal aberto. E todo mundo senta pra ver. Porque é uma série pra toda a família. É, isso que eu percebi. Essa daí eu também não consegui assistir. Mas eu sei que é uma série de família, assim, é um drama familiar e tal. É, mas é uma série também pra família. A criança pode assistir, o adolescente não vai ter aquele climão, entendeu? Aquela coisa toda. Uhum. É uma série, vamos dizer assim, censura livre. Se tiver, vamos dizer assim, 10 anos, tá? É uma novela. Assim. Conta a história de 4 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Entendeu? Não vou contar o negócio porque ela tem um fechamento. O primeiro episódio, ela tem um fechamento assim que é uma surpresa. Uhum. Entendeu? Então, se eu contar alguma coisa, vai tirar. Mas é muito bacana vocês assistirem. E ela é uma pra família, entendeu? Sentar e eu fiquei assim completamente passada. Por quê? Porque duas séries que são de canais fechados. No caso, um é de canal pago, que é o Hulu. O Hulu é que nem Netflix. Sim. Entendeu? Sim. E é de lá dos Estados Unidos. E outra da HBO. Entendeu? De canal pago, entendeu? Alguma coisa fechada. Tudo. E ter esse barulho todo no Emmy, eu falei assim. Aqui não rolou. Entendeu? No Brasil. No Brasil nenhuma das duas rolou. Mas eu acho que lá fora devem falar muito bem delas. Só que aqui quem eu escuto falar é This Is Us. Por isso que eu fiquei. No, como a gente não mora nos Estados Unidos, a gente não tem aquele parâmetro, né? Então eu pensei assim, This Is Us vai descer o rodo. Vai ganhar melhor atriz, melhor ator, não sei o quê. Foi, só ganhou uma só e tá muito bom. Assim, geralmente eu sempre torço, assim, para as que eu vejo, né? Mas que nem, por exemplo, House of Cards eu sabia que não ia dar, esse ano não vai. House of Cards é o Vasco do Emmys, né? Sempre fica em vice. É, Stranger Things, por mais que eu gostei, mas eu sabia que não ia dar nada, cara. Por mais o barulho que fez, porque, nossa, anos 80, nostalgia. E acho que é por isso que não foi, porque não é uma série original que cria ali. Eu já sei tua opinião sobre, porque eu ouvi o podcast sobre Death Note e você tava detonando Stranger Things. Quase que eu entro no PC e te soco na porrada. Não é nem, tipo, detonar. Isso não é uma coisa ruim. Mas é uma coisa que, tipo, cara, não é novo. Entendeu? Aham. Uhum. É só um monte de referência junto e um bom roteiro, né? Exatamente. É um monte de referência junto. É legal assistir. Puta, é muito legal, maravilhoso, cara. Mas, por exemplo, você pega a série... por mais que seja adaptação de livro, ainda é um pouco original. The Handmaid's Tale. Agora... mudando um pouco dela, mas Westworld, cara, são coisas geniais, entendeu? Sim, eu senti falta de Westworld ganhar pelo menos as categorias técnicas, já que falam tão bem da série, que a série é tão muito bem feita. Eu falei, nem isso ganhou. Então, assim, se for analisar, eu prefiro muito mais Westworld do que qualquer uma outra, entendeu? Westworld foi um negócio que, tipo, fez um buraco na cabeça e, cara, o que que tá acontecendo? Entendeu? Sim. Só que, mas o que mexeu comigo pessoalmente mesmo foi The Handmaid's Tale. Por isso que eu queria que ela ganhasse, e ela ganhou, né? Mas, assim, o conjunto da obra, eu preferi o Westworld. Por tudo que criaram, por toda a genialidade que usaram. Por mais que não seja original, que já teve um filme nas antigas, eu ainda gostei muito de Westworld. Eu gostei de Stranger Things, cara. Se pegar todas as que eu assisti, a que eu menos gostei foi House of Cards. Mas de resto, tipo, são coisas diferentes. Eu gostei de todas. Mas a gente consegue ver a diferença de cada uma, mesmo que a gente goste, entendeu? Pelo menos eu sou assim, cara. Sim. Que nem Better Call Saul. Cara, eu assisti... Tipo, assisti um episódio... na outra semana eu já tava querendo assistir de novo o próximo episódio. Entendeu? É uma coisa que mexe comigo, porque, cara... Breaking Bad é a série da vida, entendeu? E Better Call Saul tá trazendo um negócio parecido, mas uma coisa, tipo, diferente. Você tá vendo que a série consegue sobreviver sem precisar de Breaking Bad. E acho que de todas aqui, eu não sei The Crown, mas acho que de todas aqui ela é a única que é original mesmo, assim. Ou This Is Us é original também. Tipo, não tá se apoiando em nada. Vocês sabem me dizer isso? É, quem pode comentar sobre This Is Us é a Fabiana mesmo. Então, não, This Is Us ela é totalmente original. Entendeu? Ela não vem de... Assim, que eu li tudo, ela é roteiro original. Roteiro original. Ela não tem... Não vem de livro, não vem de nada, não. Uhum. Eu posso até procurar aqui, mas não tem, não. Então, porque assim, ó, que nem Stranger Things. Ah, é um roteiro original, entre aspas. É muita referência ali, você percebe que estão bebendo de bastante fonte. Aí, Westworld, acho que é assim... apesar que... Todas é original, né? Não tem muito... This Is Us é original, viu? Ela é criada por Dan Fogelman. Ah, tá certo. Acho que o único que é adaptação mesmo é Handmaid's Tale, né? E Westworld, que também teve um filme lá atrás, mas... Sim, é baseado nesse filme. Falando merda mesmo. Deixa eu ver se Big Little Lies também é. Mas Big Little Lies nem concorreu à melhor série dramática, né? Não, é porque é assim, deixa eu te explicar. Existe dois tipos de premiação. Eles têm a premiação de minissérie e telefilme, que no caso eles pegam e colocam geralmente feito para TV, que é HBO, essas partes eles tiram, entendeu? Eu não sei por que o Lu concorreu na parte de... Eu não sei explicar, entendeu? Na parte de TV aberta. Eu não entendi, eu não sei se é por... Eu não entendi. Eu achei que eles iam pegar nisso, porque eles separam, entendeu? O que é cabo e o que é aberto. Então, eu não entendi por que Handmaid's Tale foi para essa parte. Mas o Big Little Lies, ele, toda a parte de TV fechada, ele pegou. Ah, ok. Essa daí eu não assisti, cara. É difícil, difícil comentar alguma coisa sobre essa série. Não, a Big Little Lies é baseada no romance de Liane Moriarty. Ela já é um livro. Então, a única, então a única mesmo é This Is Us. É, e na parte de melhor atriz de série dramática, quem ganhou foi Elizabeth Moss, de The Handmaid's Tale. Merecido. Quem... merecido. É que, cara, é que vocês não assistiram, mas é que vocês não... Acho que vocês não conseguem falar tanto, cara. Mas é nítido pra saber por que ela ganhou, entendeu? Não, eu apostei nela por causa de Mad Men, entendeu? Mad Men, ela era maravilhosa. Verdade. Então eu falei assim, ela vai. Então, ó, que nem na melhor atriz de série dramática. Acho que a Viola Davis, ela tá ali porque, tipo... A gente sabe o show que ela dá na série dela, né? How to Get Away with Murder. Mas, tipo, acho que esse ano não ganhava, não. A terceira temporada da série foi meio caída. É, eu sou muito suspeito pra falar dessa categoria, porque eu gosto muito da Robin Wright em House of Cards. Eu acho a personagem dela muito maneira, sabe? Apesar dela ser meio psicopata, assim, política... Parece que eles estão se inspirando em Brasília. Mas sim, eu sou suspeito a falar, porque, né? Ela é minha preferida, então... Não, cara, realmente, ela é muito bom. Aqui, pelo menos nessa parte das mulheres, cara, também a concorrência tá forte. Acho que esse Emmy veio com muita coisa boa. Você percebe que tem uma grande, grandes nomes. E agora, nas mulheres aqui, cara, é tipo, se você for ver, a atriz que fez Westworld, muito bom. House of Cards, muito bom. The Handmaid's Tale, muito bom. Tipo, é difícil você falar assim, ah, essa daqui foi mais ou menos. Não, cara, todas foram bom. Todas foram boas, entendeu? É difícil falar. Mas acho que a Elizabeth Moss levou, cara. Além da sua interpretação, por ela ser uma atriz muito boa, desde as outras séries que ela fez até nessa, The Handmaid's Tale, o que ajudou muito ela também é a forma que a série mostrou a personagem, entendeu? Acho que isso foi a construção dela, né? Isso, a construção dela, até as partes técnicas da série. E acho que isso que foi um a mais pra ela, entendeu? Então, e no caso do melhor ator, que ele foi a única estatueta que ganhou This Is Us. E olha, eu achei ele babacão lá no quando ele começou a agradecer. Não, peraí que eu vou ficar aqui e vou falar. Aí o editor de áudio foi lá e ó, pum, cortou ele. Bem feito. Nossa, que otário, né? Nossa, foi muito. Subiu bom. a fama. Eu lembrei disso agora. Ah, mas eu acho uma injustiça. Desculpa pra quem gosta de This Is Us. O Anthony Hopkins não ganhar, cara. Porque em Westworld ele é muito bom. Sim, cara. Ele é muito foda mesmo. E você percebe que o cara fez filme já. Ele tem um monte de filme aí. E o cara desce pra fazer uma série. Hannibal, né? E ainda continua no mesmo padrão, ou melhor ainda, entendeu? É que nem o ator que fez... Putz, fugiu da cabeça agora. Que fez True Detective, tá ligado? Tipo, o cara ganhou o Oscar. E voltou pra fazer série e estourou na série também, entendeu? Acho que quando... Uma coisa... Quando o ator consegue ter... Essa versatilidade... Essa palavra? É isso mesmo, versatilidade. Você percebe que o cara é bom, entendeu? Ele não tá ali só porque o diretor é bom. Ele tá ali porque o cara é bom mesmo. Não é porque ele consegue ser dirigido bem, ou alguém vai lá dar uns toques pra ele. Não, ele tá ali porque o cara é bom de verdade, cara. Sim. Agora me explica por que ele fez Transformers. Isso ninguém nunca vai explicar. Então, né? Virou Robert De Niro, né? Virou Robert De Niro, fica fazendo filme lixo depois dos anos 2000. Ódio de socar o Robert De Niro e o... Ah, tô aqui de boa. Vamos ali gravar um pouquinho, né? Cara, vou socar o Patino também, que eu tenho muito ódio. Depois, Poderoso Chefão 3 só fez lixo. Ah, não. Não. Teve filmes bons, desculpa. Mas são raros. É, poxa, como é que é? O Perfume de Mulher, ele fez Perfume muito de tempo. Mulher. Isso. Ele fez um cego. Aquele com Keanu Reeves, que é advogado do diabo. Sim, o diabo também, ele foi bem. Só isso, pronto. Então, aqui essas séries tem, eu não entendo qual é a diferença de melhor série e melhor série limitada. Eu não entendi se o limitado é porque é no cabo. No, eu, essas coisas técnicas eu não entendo. Mas, como eu falei, é dividido. Aí, no caso, eu também achei estranho. Melhor filme para TV. Eles pegaram um episódio de Black Mirror e colocaram. Acho E que é esse porque são episódio episódios ganhou. muito longos, né? Sim. É. Então, mas é engraçado. Tem até um episódio de Sherlock aí no meio também. Ah, eu adoro Sherlock, mano. É, aí é um pouco complicado, porque você pega Black Mirror, a série, e cada episódio é uma coisa, entendeu? Acho que eles entendem como filme pra TV, né? É, então, Sim. aí o Black Mirror ganhou com o San Junipero. Quem Sim, cara. assistiu? Não Eu sei, assisti. episódio San muito bom. Junipero, não sei como é que é que fala. É, eu vou ser polêmico aqui, eu acho esse episódio superestimado. E todo mundo falava, eu não aguentava mais esperar o episódio, eu gosto de ver seguido, mesmo sendo histórias diferentes. E eu acho que tem aquele episódio do menino que se masturba, que pegam ele com na, que gravam ele, né? Eu acho muito melhor. Aquele episódio do. Qual que é aquele outro que é muito bom? Bah, o primeiro que tem o Instagram na vida, que os caras dão Ah, estrelinha para as pessoas. sim. Eu acho esses Ah, muito sim. melhores. Eu acho Sim. muito Meu marido melhores. falou muito desse. Cara, eu acho que é mais a mensagem que esse episódio quis passar, entendeu? Eu acho que eles vão muito nessa também, cara. É, e eu não gosto do final feliz. É muito não Black Mirror, sabe? Eu não curti. Então, cara, Black Mirror é complicado. Essa última temporada pela Netflix deu uma desviada do que era proposta, né, cara? Tem Foi essa bem mais também. fraca. Sim. Agora, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês gostam de comédia? Já gostei mais. Eu Eu também. também. Eu já gostei mais. Mas a única série que eu assisti de comédia, de comédia que tá no Emmy, foi a que ganhou. E foi a que eu queria assistir, tava torcendo para que fosse indicado, foi indicado e ganhou, porque é a que eu mais gostei mesmo. A que o Donald Glover participou? Exatamente. Atlanta. Nunca Então, assisti, cara. é isso que eu queria saber, porque assim, VIP, a atriz, ela já ganhou já o sexto Emmy consecutivo, sexto ou sétimo Emmy consecutivo, pelo mesmo papel. Deu, né? Não, é, porque eu acho que ela vai ganhar ano que vem, porque só tem mais uma, só tem essa temporada, ela vai ganhar outra e fecha. Então, voltando, Entendeu? corrigindo o que eu falei aqui, eu assisti Master of None também. Cortando você aí, Atlanta e Master of None foi as duas que eu assisti. E eu sabia que Atlanta ia ganhar, entendeu? Não, Atlanta não ganhou, quem ganhou foi VIP. Não, ganhou VIP. Tá Quem ganhou foi certo. VIP. Eu tô confundindo com o melhor ator de série cômica, que aí foi o Não, Donald é porque Glover. ganhou o Donald Glover. É, mas a VIP tá levando tudo também, né? Sim. VIP levou tudo na parte de comédia. Então, Atlanta eu queria. É, tá certo, tô falando besteira. Eu queria que tivesse ganhado, mas não ganhou. É que eu não assisti VIP também, então, como diria Glória Pires, não posso opinar. Então, só para avisar os ouvintes de vocês, é que fiquem de olho no Donald Glover, tá? Ele tá fazendo coisa bem bacana. Esse Fiquem de moleque vai olho nele. evoluir. Vai. Sim. E na categoria de melhor ator coadjuvante, quem participou aqui dos que eu conheço é o Jonathan Banks, do Better Call Saul, né? Que era o parceiro lá do Gus. Tem o John Lithgow, do The Crown, que eu acho que é um Nossa. mordomo, algo assim. Não, ele fez o. Ai, como é que é o nome do. Winston Churchill, não? O Churchill. É que é tanto O ator que Churchill, faz. ele não é mordomo. O Churchill era Eu sei, eu sei, eu primeiro-ministro. sei, primeiro-ministro. Eu confundi. É que eu não tô com a imagem do ator, por isso que eu me confundi. Não, mas é tanto Não, você ator que faz o esquece a imagem do Churchill. ator. Ele tá perfeito. Ele tá um Churchill perfeito. Eu acho que o Gary Oldman vai ser melhor, desculpa. Ah, mas eu gostei dele, viu? Eu tinha essa imagem do Gary Oldman, mas ele fez muito bem. Ele fez bem o velhinho. Sim. Eu acho que foi merecido, assim. The Crown entrou, Foi. pegou só os restinhos ali, pegou a jabuticaba no chão e foi embora. Mas é. Mas aqui também Que tem o assim, que David foi Harbour, né? no Golden Globes, eles fizeram a rapa, né? No início do ano. Aí pensaram, vão vir quente no M, né? Só que aí, meu filho, teve umas 3, 4 séries que atropelou The Crown e eles ficaram lá pra trás. Eu não acho The Crown tão espetacular assim quanto o pessoal diz, sabe? Não sei. Mas ela é bonita, ela é muito bonita, ela é muito bem feita. Entendeu? Ela, arte, fotografia, figurino, como é que fala, maquiagem. Ela é muito boa. Ela retrata bem a história da Elizabeth. É porque, assim, é uma série nicho. Entendeu? Pra quem gosta de história. Sim. Entendeu? Então não é todo mundo que vai gostar, que nem eu gosto de história. Eu prefiro muito mais uma série de história do que qualquer outra coisa. Por isso que eu gosto de Desastre, entendeu? Porque Desastre conta uma história. Sim. Então, The Crown, assim, ela é muito boa, mas ela é muito bem feita. Por isso que ele ganhou também, porque a maquiagem dele era impecável. Entendeu? O jeito dele na cena era muito bom. Então, eu falo, quem gosta de história, quem gosta de saber sobre o passado, The Crown é maravilhosa. É uma série no mesmo tema que eu gosto muito, eu assisti, que eu nunca acreditei que eu ia conseguir ver até o final, foi Downton Abbey, né? É igualzinho. Igualzinho. Tão impecável quanto. Eu vou te falar, Gabriel, o começo é bem novela, assim, é meio chato, eu fiquei, mano, não vou ver isso, eu tô parecendo uma garota aqui, abraçando meu ursinho, assistindo isso. Mas depois a série fica boa, cara, fica muito legal. Fica bem histórica. Eu não consegui assistir, cara. Falam que é bom mesmo, que melhora depois, mas eu dei uma chance e não foi, sabe? Aí vamos ver se mais pra frente a gente assiste. É a mesma coisa com The Crown, cara. Não desceu muito, não. Posso falar de uma série que acabou de ser cancelada? Fala. The Mist. Acabou de ser cancelada. Agora? Agorinha. Ainda bem que eu não comecei a assistir. Assisti o primeiro episódio. O nevoeiro foi pro saco. Ah, o nevoeiro, meu Deus. Prefiro ficar com o filme antigo, mesmo sendo tão bom, né? The Mist é do Stephen King, que é o nevoeiro. Sim. Metade dos filmes de Hollywood são do Stephen King e a gente nem sabe, né? Fala bem a verdade. Sim. Livro pra fazer filme. Não, e o Stephen King também, eu não sabia. Eu esqueci o nome da atriz que faz a... de Star Wars. Que faz a Princesa Leia. Eu esqueci o nome dela. Ela, junto com o Stephen King, eles fazem uma coisa que chama Ghostwriter. Uhum. Aí eles dão um roteiro pro cara e eles melhoram as falas. Uhum. Sim. Então tem muito filme que a fala é dele, é dela e ninguém sabe. Sim. Então ele fazia muito disso. E resolveram fazer do nevoeiro e... Ficou igual aquela série nova do... Caramba, como é o nome? Do cara que faz... Tudo é uma bomba, ele não gosta de usar armas. Uma série dos anos 80, esqueci o nome. Ah, MacGyver. MacGyver, fizeram a nova série do MacGyver e foi tipo um lixo, né? Uhum. Não, e foi renovada, né? Esse é que é o problema. É, uma série que eu gosto muito e que foi cancelada, que eu não acredito, foi Agent Carter. Até hoje eu reclamo junto com um amigo meu, que é o Petrus. Aliás, beijo, Petrus, tamo junto. Love muito por Peggy, entendeu? Não, muito bom. Peggy é maravilhosa. Eu tava pensando, falei assim, pelo menos uma terceira temporada pra mostrar essa mulher fundando a SHIELD. Meu, e verdade. Não deu certo. É que a série não emplacou, né? O pessoal não gostou, não assistiu. Essa série da Marvel aí tá difícil, hein? Agents of S.H.I.E.L.D. quase foi cancelado também. Eu vi uma notícia hoje até. Que a Disney segurou. Sabe por que a Disney segurou? Porque a S.H.I.E.L.D., eles usam a S.H.I.E.L.D. como introdução dos filmes da Marvel. É que a gente toma na cara uma semana antes. Entendeu? Uhum. Mas todo episódio de S.H.I.E.L.D. sai, não sei se vai continuar, é na quarta-feira. E o filme lança na quinta. Então o que eles fazem? Eles põem o começo do filme no S.H.I.E.L.D. E aí põem o filme no cinema. Uhum. Aconteceu isso com 3 ou 4 filmes da Marvel. Só que o que acontece? A gente recebe o filme uma semana antes. Então a gente não sabe que o Shield é o começo. Por exemplo, quando teve o Capitão América, o último, o Guerra Civil. começo, o Guerra Civil, 5 minutos do início da série, do filme, tá em Shield, e ninguém sabe. Entendeu? Então, por isso que eles querem salvar Shield, é por isso. Sim. E se É, tem duvidar, a acho que vai Inumanos também, pintar. que quase foi. E se duvidar, acho que em Shield, por terem salvado, eu acho que Shield deve ter nos filmes aí, deve ter algum agente já nos filmes, viu? Legal. Uma categoria que eu gosto muito aqui é a melhor animação. Não teve as duas animações que eu gosto, que é Rick and Morty e Mr. Pickles. Nenhuma das duas eu fiquei revoltado com isso. Archer, que ninguém gosta, não sei quem gosta desse desenho, pra falar a verdade. Bob's Burger eu já vi, mas não é tudo isso. E daí os de sempre, né? Simpsons e South Park. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que elas não soltaram elas muito cedo e porque tem um tempo, né? Vai até uma data. Será que não é por isso também? Então, na verdade, acho que a segunda temporada de Rick and Morty, cara, ela é de 2015, se eu não me Ah, engano. então não. Ó, e a Mas eles terceira não temporada. podem pegar a terceira temporada de Rick and Morty na metade e colocar lá? Então, depende, funciona assim, ó. Eles têm um período que vai de 1º de junho de 2016 até 30 de maio de 2017. Então, Aí, tá vendo? se a série foi nesse período, eles podem indicar. Só que se a série não foi nesse período, então só vai entrar no próximo ano. Então, ó, vamos usar um exemplo claro. Porque a sétima temporada de Game of Thrones não entrou? Porque ela estreou depois desse período, ela estreou em junho. Então, já tinha passado a data para você indicar ela no de 2017. Então, essa sétima temporada de Game of Thrones só pode ser indicada no Emmy de 2018. Ah, Sim. tá. Entendeu? Então, por isso que ele não conseguiu entrar. Então, eu acho que Rick and Morty é um pouco mais antigo as outras temporadas. Eu sei que a primeira é de 2003, acho que a segunda é de 2015. Então, que nem agora essa terceira temporada, ela só vai, se tiver, se for indicado, ela só vai ganhar lá em 2018, entendeu? Sim. Ela tem esse período. Tipo, ela pode ser transmitida enquanto tá dentro desse período, só que boa parte dela já tem que estar no ar. Então vamos supor, a série começou em janeiro, um exemplo louco aí, em janeiro, e ela vai terminar em julho, por exemplo. Só que boa parte dela já foi transmitida quando fechou a data da indicação, então ela pode ser indicada normal. Mas essa série, como estreou depois, aí não tem como. Sim. Ah, entendi. Mas vocês viram alguma dessas animações? Archer, Bob's Burger? Cara, a animação eu tô bem por fora mesmo. Eu fico nos principais ali, que é BoJack Horseman. Eu vejo Rick and Morty também. Eu achei estranho a melhor animação não tá BoJack Horseman, né? Tá como melhor dublagem, mas não tá como melhor animação. Pelo menos indicado ali. Achei estranho. True. Sim. É, e não concorreu ao melhor dublagem de animação o Aaron Paul, né? Que ele faz um dos personagens do BoJack. Sim. Que é muito bom também o Todd. Então, mas deixa eu Então tá certo. perguntar. Qual que vocês queriam que fosse a melhor série dramática? Tipo, eu já falei que a minha é The Handmaid's Tale. Melhor série dramática? Bom, eu vou ser sincero, eu queria muito que This Is Us ganhasse, entendeu? Porque pra mim foi a melhor estreia da fall passada, entendeu? Foi assim, eu gostei bastante, meus amigos gostaram bastante, e eu achei que ia, né? Uhum. Tô chegando e foi atropelada. Não foi. Pois é, foi atropelada. É, eu acredito que The Handmaid's Tale mereceu, mas sabe como é a opinião pessoal? Eu acho que Westworld e Stranger Things moram no meu coração, entende? É, eu também tô com você, cara. Eu entendo, eu sei porque ganhou, eu concordo, mas a obra final ali, eu acho que Westworld é melhor. O roteiro dela, a genialidade de que a série é mostrada, Westworld é melhor. Mas eu entendo porque Handmaid's Tale ganhou. É, e agora se preparar pro Oscar, vamos ver no que vai dar isso aí. Já tá tendo cotação pra filme brasileiro. Cara, só voltando aqui, ó. Voltando aqui pro Emmy. Cara, acho que esse Emmy foi muito importante, cara. Foi. The Handmaid's Tale ganhando. Aí a gente tem a Hulu. Cara, a Hulu batendo Netflix. E ninguém conhece a Hulu. Entendeu? Não. Porque Hulu é muito americana, né? É muito americana. Muito... Só tem só nos Estados Unidos. É meio Amazon, né? É, que nem. Não, a Amazon ela já é diferente. Ela já tem no mundo todo. A Hulu não. Sabe o que é a Hulu? É um stream TV, né? A Hulu, ela foi criada pra você assinar e assistir todas as séries que tem de todos os canais num lugar só. Então você assinava, pagava 8 dólares, entendeu? Por exemplo, se você saísse, você perdesse, vamos dizer assim, Chicago Fire. Ah, eu não quero ver. Ah, não, eu vou lá no Hulu, que tá lá no Hulu. Entendeu? Uhum. Então aquele episódio ficava um tempo, depois ele sai. Uhum. Entendeu? Fica uma, duas semanas pra pessoa ver. Então a pessoa paga 8 dólares pra ver depois, entendeu? Mas não tão depois, entendeu? Sim. Assim, aí eles começaram a fazer conteúdo próprio, que aí veio o The Handmaid's Tale e tem uma outra também que também fez muito sucesso. No Hulu. Foi aí The que Path, eles começaram a surgir. Com o Aaron Paul. Qual que é? Desculpa que falhou? The Path. É essa mesmo. Aí eles começaram a fazer. Aí ficou o Hulu, ficou a Amazon e ficou a Netflix. Só que o Hulu é a caçulinha. Sim. E a caçulinha deu um show agora. Então, ó, voltando a falar da importância, cara, que nem a gente pode ver o Donald Glover. Ele foi o primeiro diretor negro que venceu na categoria de direção de série cômica. Tipo, cara... É, hoje é importante, por mais que, tipo, pra gente não faça tanta diferença. Mas diretor? Cara, é, melhor diretor de. Ele ganhou de melhor direção de série cômica por Atlanta. Foi porque eu pensei que era só ator. Não, ele ganhou como diretor também. Ganhou. Ele ganhou como acho que ele ganhou como ator. Ganhou, como ganhou sim, eu tô vendo aqui, diretor de série. Sim, ele levou dois. Então, ele tipo, você dois. Percebe que tá mudando um pouco. Por mais que a gente, talvez, tipo, seja isso, mas, cara, a gente tá vendo que tá mudando, entendeu? Você vê que uma série que trata de problemas interessantes, como é The Handmaid's Tale, você vê que um ator barra diretor negro levou dois prêmios pra casa. Entendeu? Aí tem a melhor roteiro de série cômica, que foi a Lena Wife, acho que ela chama, de Master of None. Entendeu? A primeira mulher negra de novo. Você percebe que tem um... Ali, tipo, a diversidade tá presente, entendeu? Não, até o Aziz Ansari, né? Porque ele é indiano, né? E ele ganhou o melhor roteiro também. Sim. Entendeu? Não só negro, diversidade de todas de todas as raças. Tem até gente estrangeiro, entendeu? Uhum. De estrangeiro que eu falo assim, por exemplo, tem um sueco que ganhou, aí tem o cara que é sul-africano, entendeu? Sim. Uhum. Ficou uma coisa bem eclética esse ano. Sim. É, por mais que, cara, eu não vejo diferença nisso, entendeu? Pra mim é tudo igual. Só que no mundo que a gente vive hoje, isso é muito importante. Isso é muito importante, cara. Você vê uma série que trata, como eu já disse, né? Falo de novo. Trata temas importantes, tema difícil. Que nem The Handmaid's Tale não é uma série pra todo mundo. Entendeu? Não é. É principalmente pelo tema, que é um tema difícil. Tem, tem algumas cenas que é complicado de assistir. Entendeu? Não sei se tem alguma diferença pra mulher ou pra homem assistir. Mas, tipo, eu criava empatia e percebia que ali tava pesado, entendeu? Era uma coisa complicada de assistir. Olha, posso Sim. ser sincera? Esse negócio de homem e mulher assistir é relativo, tá? Uhum. Eu acho que existe uma coisa que você falou bem, empatia. Sim. É assim, você se colocar no lugar do personagem. Não importa se o personagem é homem ou mulher. É você sentir aquilo que o personagem tá recebendo. Sim. Sim. Exatamente isso. É um dos motivos de eu ter gostado da série. Porque ela conseguiu trazer um tema... Que eu tive empatia pelo personagem. Mesmo eu sendo um homem branco, e seja lá o que for, eu consegui sentir empatia pelo que a personagem estava passando. E hoje eu gosto disso. Quando eu consigo me colocar no lugar do personagem, por mais que seja entretenimento, e eu consigo me Sim. ver ali, entendeu? Ah, mas pra você fácil falar porque você não passa por isso. Cara, eu não passo por isso, mas eu tenho empatia pelo personagem. É, que nem This Is Us. Pra mim, ele foi muito importante porque ele falou de várias coisas. É, por exemplo, fala do homem que ele é objeto. Muita gente fala da mulher, mas também tem o homem que é objeto. Sim, sim. Entendeu? Então, fala do homem objeto, que o cara cansou de ser o cara objeto, de sem camisa, numa novelinha, entendeu? E ele quis outra coisa. Vamos para outro lugar. Aí a outra história é do negro. O negro que foi criado por uma família branca, que ele teve todos os privilégios e mesmo assim ele tem que lutar pelo lugar dele ao sol. Sim. Que não adiantou nada, que mostra que todo aquele privilégio dele, que ele teve, que o pai suou para pagar o estudo dele, tudo, que o pai deu toda a condição, porque ele era um cara... vamos dizer assim, inteligente, entendeu? Só que ele vê que na empresa dele que ele trabalha, entendeu? Sim. Aí mostra Sim. A outra moça, que ela é gorda, entendeu? E ela luta contra a balança. Então ela passa por situações horrorosas, entendeu? Que, por exemplo, ela vai pegar um emprego e ela é contratada... Porque a mãe quer que ela seja um exemplo pra filha pra não ser gorda. Uhum. Sim, muito. Então, isso que você falou é uma coisa importante. A gente tá percebendo a diferença de temas na série. Ela tá mostrando entretenimento, porque querendo ou não é entretenimento, mas ela tá dando um toque pessoal ali, entendeu? Ela faz você pensar um pouco mais sobre a vida. Que nem você, só o que você falou sobre This Is Us, cara, eu percebi que é uma coisa que mostra realmente a vida da pessoa, entendeu? É bem pessoal, tipo, coloca bem você no lugar do personagem, né? Uhum. E, então, eu acho legal isso, cara. Por isso que o M desse ano foi importante, entendeu? Acho que é por isso que algumas séries não teve tanto espaço. Por mais que a série... Cara, Stranger Things, House of Cards, Better Call Saul... Acho que essa série não teve espaço porque ela não tem alguma coisa, tipo... Pra acrescentar uma crítica, uma pessoa, né? Entendeu? Não tem uma crítica ali. Acho que é por isso que elas ficaram um pouco pra trás. Olha, eu vou te dizer uma coisa. De House of Cards, muita gente reclamou dessa última temporada, viu? Sim. Muita gente reclamou. Então, eu acho que tava ali porque a série é famosa. Entendeu? A série é famosa, trata de um tema interessante. Não... Sempre participa do Emmys, né? Sim. Não tanto quanto essas que veio forte também. Mas, cara, não tem um ali uma coisa pessoal, entendeu? Acho que é isso que tá, que eles estão buscando mais. Pelo menos foi o que eu vi nesse M, né? Pelo menos em série dramática. Eu não sei sobre as minisséries e tal. É, série cômica também tem um pouco disso. Atlanta tem um pouco disso. É, Master of None tem um pouco disso. Mas acho que o principal ali tá nas séries dramáticas, né? Sim. Concordo. Vocês querem comentar algum... Não, só queria só comentar. Vocês perceberam que todas a maioria das séries tem algo a acrescentar? Não é simplesmente um texto? Sim. Todas que até na comédia. Sim. Eu acho que principalmente na comédia. Pela forma da linguagem. Sim. Eu acho que quando a comédia consegue acrescentar essas coisas... É muito bom. Até vou usar o exemplo de Master of None. Todo a... Tipo... Tudo que o roteiro passa da vida do ator, da vida do personagem, e trocando pra comédia, eu acho que é muito bom. Eu não assisti as outras, eu não posso dizer. Mas, tipo, não é só piada em cima de piada, entendeu? Não é só... Você dá risada, você para um pouquinho pra respirar, dá risada de novo. Entendeu? Atlanta não foi assim, Master of None não foi assim. VIP eu não consigo dizer. Mas elas não é só piada, entendeu? Elas têm uma mensagem pra passar. Entendeu? Tem toda a parte Sim. racial de Master of None, de Atlanta também tem. Eu acho isso muito interessante, cara. Por mais que seja uma série cômica, a gente tá num mundo que eles estão querendo passar uma mensagem. Não é só entretenimento barato. Não é só entretenimento pra ganhar dinheiro. Não é só isso, entendeu? Eles estão inovando nessa parte. Sim. Mas é. Agora no Davecast Indica, nós aqui com nossos queridos convidados. Muito obrigado pela participação de vocês, Fabiana, Gabriel. Opa, tamo aí, cara, quando precisar. Acrescentaram muito ao podcast. Quero que façam um jabazinho, cada um do seu podcast. Eu sei que a Fabiana tem 302 podcasts e 5 páginas no Facebook. Primeiro você, Gabriel. Então, deixa eu começar aqui então, porque ela vai falar e vai tomar todo o tempo. Eu já vou esquecer da onde que eu sou. Então deixa eu fazer o meu jabá rapidinho aqui. Cara, eu sou host lá do É Tipo Internet. A gente tá começando aí, faz pouco tempo que a gente tá no ar. A gente já gravou até com o marido da... O Léo. É, com o Léo, com o marido da Fabiana. Ele participou de 2 episódios lá. Cara, a gente fala sobre cultura pop, a gente tenta falar sobre série, filme... Ah, cara, tem que entrar lá, entra no nosso site, que é tipointernet.com, e ver os episódios que tem lá, cara. Pra claro, gente... claro. Fabiana, por favor. Fala aí seus então. Trocentos podcast, um monte vou de jantar. Ah, ele é exagerado. Só tem 2. Só tem 2. Só tem 2. Abre o site lá, vai ver uma porrada de podcast lá. Não, é uma nada. Rede, é dona do B9, como assim? É. É a dona do Cultura Nerd Geek. Deixa o chefe ouvir essa. Eu tomo bilhetinho azul. Mas vamos lá. Eu tenho 2 podcasts. Vou falar o primeiro, que é o Pílulas. É o Pílulas de Beleza. É sobre cabelos. Ai, gente, que tudo. É, a gente que é toda. Se você quer saber sobre cronograma capilar, no pool, low pool, essas coisas, ou quer deixar o bebelinho mais bonitinho, é só gente, ouvir lá. Pode ir lá. Então, e também eu tenho Alias. O Elias, nós falamos sobre variedades e feminismo. Se você quer ouvir um podcast para se divertir, tem episódios para se divertir, tem episódios para instruir você, se você quiser saber sobre alguma coisa. E também falamos sobre feminismo. Tá bom? Então, os dois estão no portal Cultura Nerd Geek, que é culturanerdegeek.com.br. Você vai lá na aba podcasts. Tem, como eles falam, 300 mil podcasts. O Elias é o primeiro e o Pílulas está pelo meio. O Elias é o primeiro e o melhor. Isso! Tá certo. É, tem que enaltecer o céu, né? Tem que falar, não, sim, o meu é melhor. É verdade. Ninguém vai ouvir, ninguém vai ouvir. Gabriel, tem que te contar aqui, o Dave Cash agora tá com uma novidade. Vai fala ficar aí, de cara? Espera ficar agora... aí, quero ficar de boca aberta. Ah, eu já te contei, eu perdi a graça agora que eu tô lembrando. A gente agora tem um perfil no iTunes, que maravilha, muito lindo. Não foi tão difícil quanto eu imaginei. Vocês podem acessar pelo bit.ly/DaveiTunes. Eu acho que letras maiúsculas, minúsculas não mudam nada. O de sempre também, bit.ly/DaveContato, para críticas, sugestões, convidados, se você quer participar, qualquer coisa, se você quer editar de graça para mim, porque o tempo tá curto. Também podem acessar o bit.ly. Se quiser editar de graça, tipo internet, não, tá aceitando, hein? É, se quiser gravar pra mim também, vim aqui na minha casa comprar um microfone. Acessem também o bit.ly/DaveFeed pra assinar nosso feed RSS, que tá maravilhoso lá, todos os podcasts, imagens bonitas, feito pelo meu amigo Ícaro Botelho. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aos meus convidados novamente, e até semana que vem, valeu! Tchau, tchau! Beijo na boca, viado.